Gaúcha ZH, 19 horas. Companhia e informação no seu início de noite. Daroit e Gustavo Manhago. Olá, boa noite. Gaúcha ZH, 19 horas. No ar para você, uma nova companhia nas noites da Gaúcha, nas plataformas digitais. Você acompanha as principais informações do seu início de noite. Estaremos aqui de segunda a sexta, nos aplicativos e em gauchazh.com, trazendo aquilo que está acontecendo de mais importante no momento. E claro, muitas informações também do dia, do esporte, do entretenimento, o jornalismo como companhia no início de cada noite. Boa noite, Felipe Daroit. Tudo bem, meu amigo Gustavo Manhago? Boa noite a todos, boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui nesse horário, que é um horário, né, que era conhecido como a hora do rádio. Depois veio a Voz do Brasil há um bom tempo, né, que continua, aliás, na transmissão aí pelo AM/FM. Estamos agora, a partir deste momento, desta data, deste dia 8 de julho de 2019, levando muita informação, muitas entrevistas legais também, música, é bom ressaltar, e a gente vai ter também a participação de músicos ao vivo aqui no programa. A transmissão em vídeo do programa também será feita aí sempre nesse horário, entre 7 horas da noite e 8 horas da noite. Seria o antigo, né? Agora a gente está no horário de inverno ainda, né? A gente teria já no horário de verão, fim da tarde, mas como o presidente Jair Bolsonaro disse que vai manter a extinção, né, por enquanto, do horário de verão, teremos sempre o começo de noite para você ficar bem informado aqui pela Rádio Gaúcha, pelo aplicativo de Gaúcha ZH e nas demais plataformas que as pessoas podem nos acompanhar, Manhago. E você também pode participar conosco mandando o WhatsApp para Gaúcha ZH 996995218. Na medida do possível, vamos fazendo aqui a manifestação dos nossos ouvintes, as informações que vão chegando, Daroit. Porque o programa também é feito para e pelos ouvintes de Gaúcha ZH. Como diz aqui o Lucas Jecker, lá de Estrela. Boa noite, um baita programa para esse horário. Parabéns pela ideia, estou sempre na escuta. Tem uma mulher que diz que está fazendo a janta aí já essa hora, hein? 7 horas da noite, está preparando a comida para a noite de hoje, que não é uma noite tão gelada, né? Mas, Manhago, a gente tem, né, 11 graus nesse momento em Porto Alegre. Deixa eu dar um giro aqui pelo interior do estado. Porto Alegre com 11 graus. 11 graus já dá para ficar de manga curta já, né? Já dá para sair de sem camisa pela rua aí, tranquilo. Vamos ver aqui, ó, sul do estado, lá em Pelotas, pelo que eu vi antes de tarde, era a cidade que estava com a temperatura menor. 8 graus em Pelotas, Santa Maria na região central 12 graus. E temos ainda em Caxias do Sul, na Serra, 11 graus, ó, tá bom pra Serra Gaúcha, que chegou a fazer quase em várias cidades a temperatura negativa, né? Mais baixa nesse momento, onde é que é, Daroit? São José dos Ausentes. Normal, né? 7 graus, mas não é tão baixo assim não, hein? Sim, perto 7 graus. Tivemos, né, nos últimos dias aí, hoje tá, pode-se dizer, calor até. Pessoal tá... A Viviane! Tá tomando banho de açude lá em São José dos Ausentes. Viviane, lá de Novo Hamburgo. É que está fazendo a janta já às 7 da noite, ligada no aplicativo de Gaúcha ZH, que vai ser um programa com muita participação da nossa redação integrada, né, Daroit? É verdade, o pessoal vai estar girando aqui, participando, né? A gente vai estar circulando também pela redação. Você que vai acompanhar, claro, hoje é a estreia do programa, é uma novidade, mas você vai perceber ao longo dos próximos dias que a gente estará circulando, conversando com editores, conversando com repórteres, a redação da Rádio Gaúcha, de Gaúcha ZH, do Jornal Zero Hora, Diário Gaúcha, que é uma redação integrada. Nós estamos nesse momento transmitindo esse programa aqui do estúdio que fica na redação integrada e teremos a participação de muita gente. E agora, meu amigo Manhago, é a hora do rush em Porto Alegre, né? 7h05, a hora de saber como está o trânsito. Por favor, meu amigo Gladimir Menezes, muda a trilha que está chegando. Quem chega no programa, Manhago? Vamos saber as informações do trânsito. Lucas Abate. Alô, Lucas, boa noite. Boa noite, Gustavo Manhago. Boa noite, Felipe Darotti. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham neste final de tarde, horário muito movimentado. E hoje a gente tem uma situação na saída de Porto Alegre pelo túnel da Conceição, uma situação um pouco mais complicada que o normal. O motorista já está acostumado com uma lentidão, com uma tranqueira ali entre o túnel e a Castelo Branco, mas hoje tem uma sinalização nova ali na via, então tem uma faixa também exclusiva para ônibus bem ao lado da rodoviária de Porto Alegre. Então alguns motoristas, acredito eu, que estão um pouco confusos com a sinalização. Então a situação no túnel da Conceição hoje está mais complicada que o normal. Então a gente dá orientação para o motorista que puder evitar a região. A Castelo Branco está fluindo bem. Então uma boa alternativa para o motorista é usar a Ramiro Barcelos e acessar diretamente a Castelo Branco, que vai encontrar uma condição de trânsito muito melhor. Uma outra alternativa também é seguir pela Voluntários da Pátria ou Avenida Farrapos. Eu tenho o visual aqui da Voluntários da Pátria também, já está fluindo um pouco melhor. Então são as alternativas para os motoristas evitarem a região do túnel da Conceição. Tem trânsito também mais carregado que o normal na região entre Oswaldo Aranha e Protásio Alves, ali região do Parque da Redenção, do Hospital de Pronto Socorro. Trânsito bem complicado no sentido do centro em direção ao bairro. Na Avenida Ipiranga também, trânsito muito complicado, principalmente nas proximidades do Palácio da Polícia. Mais cedo eu passei por ali, as duas faixas da direita estavam bloqueadas para custódia de presos no local, então acabava complicando bastante o trânsito para quem se deslocava em direção ao bairro. E nas estradas, a gente tem problemas na RS-118, quilômetro 34, entre Alvorada e Viamão. Teve mais cedo, ainda durante a tarde, um acidente envolvendo 4 carros. Esse acidente ainda está em atendimento, então os motoristas encontram ali cerca de 2 a 3 quilômetros de lentidão para fazer o deslocamento em direção à RS-040. E a BR-116 também, com trânsito intenso no trecho de Canoas e São Leopoldo. Grande Lucas Abate, nesse horário é a hora do trânsito e a gente vai ter muito trânsito aqui no programa. O Lucas Abate volta depois. Não é só o motorista que está acompanhando pelo radinho do carro, o pessoal está nos acompanhando já por aplicativo direto no celular, ligado lá no Bluetooth do veículo, né? Então, o trânsito é fundamental nesse horário e nós estaremos aqui no Gaúcha ZH 19 horas, dando os melhores roteiros, né? Os melhores caminhos para você tentar fugir do congestionamento. Eu falei que era o nosso amigo Vladimir Menezes, mas mudou, é o grande Marcelo Figurelli que está aí trocando a trilha do programa. Tem na produção ainda a Cris Lopes e o Bruno Teixeira, e a técnica conta ainda com a participação do Vladimir Santos e do Carlos Loureiro. WhatsApp da Gaúcha 95218. Os nossos ouvintes estão participando aqui. Parabéns, Gustavo e Daroite. Muito sucesso na nova jornada. Mauri Colorado lá. Valeu, Mauri. De Brasília. Fabrício Machado, já estou sintonizado. Bom programa para vocês. Sempre ouvindo na volta do trabalho. Fabrício Machado de Canoas. E essa é a nossa ideia. Que você que está voltando para casa, fique ligado no Gaúcha ZH 19 horas para ficar por dentro da situação mais ideal de trânsito para poder chegar em casa com tranquilidade, e a gente vai junto na carona. Previsão do tempo, chegando agora com Cléo Kuhn. Alô, Cléo! Amigos do Estúdio Gaúcha, o frio está diminuindo no estado, mas mesmo assim ainda está um pouco frio, tem que usar casaco de manhã cedo. A tendência, por outro lado, está indicando o retorno das pancadas de chuva para o próximo final de semana. Nesse meio tempo, a gente vai ter cerração dominando o início do dia aqui no estado do Rio Grande do Sul, em vários municípios nos próximos dias. Gabriel, abajo como los dioses, viene Gabriel, Gabriel Jesús, Gabriel Jesús, Gabriel Jesús contra Trauco, le ganó, metió el centro, está el primero, ¡gol! Esa narración ahí, no es tú, ¿no, Manhago? No tô com esse sotaque castelhano, não, aí. Mas foi o gol que colocou o Brasil em vantagem ontem. Depois daquele pênalti, que no entendimento... Polêmico, né? No entendimento aqui do nosso analista de arbitragem, Diori Vasconcelos, pênalti involuntário, não era para ser marcado, do Thiago Silva. O Peru acabou empatando, e aí o jogo ia pro intervalo, naquele 1-1, pressão e tal. E aí não é que o Roberto Firmino rouba uma bola num carrinho, O Arthur faz a jogada e o Gabriel Jesus põe o Brasil na frente de novo, 47 do primeiro tempo. E ali caminhamos para a conquista do nono título da Copa América, né, Daroit? Foi com bastante sufoco o nosso amigo Kleber Xavier, auxiliar técnico da seleção brasileira, gaúcho, que nos dá a honra de participar ao vivo aqui após essa vitória, Kleber, e também na estreia do programa Gaúcha ZH, 19 horas. Muito boa noite. Boa noite, estão me ouvindo bem aí? Muito sim, bem, muito bem, bem. Muito bem. A voz tá boa também, não vem com essa que, que a voz tá fraca, tá boa a voz não, também. Tá diferente, né? Agora passamos o dia em casa recuperando, descansando e lendo tudo que pode, vendo, que a gente quase não viu durante a competição, né? Agora assistindo os jogos, os lances, comemorando feliz. Bom, Kleber, e agora uns dias de folga e em seguida já se pensa na convocação de setembro, aí, os amistosos nos Estados Unidos, né? Quanto tempo vocês ficam um pouco descansando agora? É, uma, duas semanas. A próxima convocação é 16 de agosto, né? E a gente vai se comunicando agora por telefone, mas para poder, foram 47 ou 48 dias viajando no Brasil, uma equipe de 64 pessoas, envolvida num projeto, num plano que começou e com dificuldade, né? Nos primeiros momentos, atletas com muitas dificuldades, apresentando temporadas desgastantes na Europa, e a gente conseguiu recuperar, seguir o trabalho, desenvolver uma equipe. É, os meninos que vieram ajudaram muito, né? Foram felizes na competição, uma mescla com jogadores mais experientes, e finalizamos com chave de ouro, né? No Maracanã, 70 mil pessoas, mais uma vitória. Um jogo duro, difícil, mas que conseguimos finalizar com chave de ouro. Esse gol do Gabriel Jesus aí no finalzinho do primeiro tempo foi fundamental, né? Para o time ter uma outra postura de volta do intervalo, né, Kleber? É, no momento do jogo que a gente sofreu o gol de empate, a gente queria fazer ainda uma correção de posição e não estava conseguindo, né? O gol dá uma tranquilidade, né? E tu consegue no intervalo fazer essa correção e o time volta mais agressivo. Teve oportunidade de fazer o placar mais cedo e depois mais uma vez um problema, né, com a expulsão do Gabriel. A gente conseguiu corrigir de uma maneira que defendesse bem, mesmo com o jogador a menos, e atacasse também com qualidade. Eu acho que nesse período que a gente ficou com a menos, o Peru acabou não levando nenhum perigo pra gente, levou até mais no início do jogo. Bom, Kleber, já voltou para o Rio Grande do Sul? Ainda está pelo Rio? Não, eu moro direto aqui, moro no Rio já, desde que a gente assumiu. É, tenho ido pouco ao Rio Grande do Sul, só quando vou a trabalho mesmo. É, os familiares vêm aqui. Alegrete nem vai mais, então? É, Alegrete tem ido uma vez por ano, quero ver se consigo aparecer lá esse ano, né? Mas a gente vai descansar um pouquinho, sair do frio, vai buscar um pouquinho de calor. Kleber, boa. Qual, na avaliação de você, foi a importância do Everton nessa seleção? Porque a seleção começou, a gente nota que ela teve uma bela de uma evolução, né, na comparação do primeiro jogo até a final. Qual foi a importância do Everton naquela jogada, né, Monhago, de correr, driblar, cortar, de ser muito ousado? A gente ouvia as transmissões, todos os narradores falando muito dessa ousadia que muitas vezes a gente cobrava, né? Algo que a gente sentia falta na seleção. É, o Everton, um jogador com essa característica, machucou no melhor momento dele no Grêmio, quando seria o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não tem dúvida disso. É, o retorno dele, fez alguns bons jogos no ano passado, e nesse ano também. É, e com a seleção, um pouco tempo, né, da gente poder crescer, de poder evoluir com ele. Quando a gente ia chamar, teve problema dessa lesão que eu falei antes, mas veio os amistosos, deu a contribuição e cresceu dentro da competição. Fez bons jogos, entrou bem contra a Bolívia. Primeiro tempo aí em Porto Alegre ele não foi bem, o jogo não correu pro lado dele. É, trabalhamos muito com ele, né, para esse retorno. Ele era um jogador que vinha com uma pressão extra, né? De jogar na mesma posição que o Neymar, de substituir o jogador mais importante da equipe, né? O jogador da grandeza do Neymar. E ele deu uma resposta altíssima, né, nesse jogo contra o Peru. Foi um jogador eficiente, foi um jogador com jogada pessoal, foi um jogador que ajudou no, na composição de, de defensiva, de estratégia de pressão alta, foi um jogador que fez o gol, né, acabou como goleador da competição. Então, um jogador que cresceu muito, tem muito ainda para crescer, é um menino que ouve, é um menino que treina, é um menino que busca evoluir. E o Everton está bem claro, né? Cada ano que passa, desde que ele surgiu no Grêmio, sua evolução, o trabalho lá no Grêmio com os profissionais do Grêmio, a gente sempre fala que nos seus clubes é que esses atletas vão crescer, né? E na seleção a gente vai tentando completar algum detalhe, buscando um pouquinho pro nosso padrão. E ele foi muito bem nesse desenvolvimento dele e vai desenvolver mais ainda. Bom, Kleber, era muito importante, né, para essa comissão técnica a conquista da Copa América, ainda mais jogando aqui no Brasil. Sempre que a Copa América aconteceu aqui, nas quatro vezes anteriores, o Brasil acabou sagrando-se campeão, então era uma pressão natural para que também conquistássemos o título agora em 2019. Agora, conquistada a Copa América e nós tendo pela frente aí eliminatórias, Copa do Catar, é possível uma renovação ainda maior? Como é que você vê essa sequência de trabalho tua e do Tite aí para os próximos 3 anos? É natural, normal, né? A questão de renovação. É, a renovação que a imprensa ou a torcida vê é diferente da renovação de quem trabalha dentro do futebol. Qualquer profissional trabalha com renovação gradual, tu não pode trocar 100%, tu não pode tirar 23 jogadores que disputaram uma competição e colocar 23, tu não pode deixar só 3 ou 4 jogadores e trocar 19 ou trocar um número altíssimo, né? Tu tem que fazer as trocas com o processo e dentro das necessidades, né? A gente fez algumas trocas agora, da Copa para agora, usou o período dos amistosos, 8 jogos para observação, né? Trabalhamos bem nesse sentido, os jogadores deram a resposta, alguns ainda tem para dar, alguns ainda não foram chamados, no processo que a gente teve que deixar fora jogadores que fizeram temporadas importantes nos seus clubes, né? Como foi o caso do Fabinho, para citar um exemplo, ou o próprio William, que acabou vindo depois. Então a renovação, ela é gradual, ela é tranquila, ela é com calma, e uma ideia que a gente sempre teve, nunca a gente levou o atleta para preparar numa competição para usar na outra, e nem levou o atleta que não tenha condições de naquela competição dar o seu melhor. Então, para nós, os atletas que estavam nessa competição da Copa América, independente de idade, clube, situação que estivesse, eram os melhores jogadores para que a gente buscasse o nosso objetivo de chegar à final e o sonho da conquista. E aí vamos continuar trabalhando desse jeito. É, se tu me perguntar agora, às vezes falaram foi 14, foi 13 que jogaram a Copa, a gente nem pensa por isso, nem sei que número é. Eu sei que jogadores que estrearam numa competição do nível de uma Copa América deram uma resposta muito boa, né, e tem muito mais ainda para crescer. É, e dos 23 convocados, né, 21 entraram em campo agora nesta Copa América, ou 20, né, porque o Ederson acabou não entrando também, mas jogou os amistosos, enfim, ou seja, um uso bem grande do grupo de jogadores. Para encaminhar o encerramento, hoje já um anúncio importante aí do Juninho Paulista, passa a integrar a comissão também com vocês, Kleber? Eu sinceramente não estou sabendo, porque eu não li noticiário nesse sentido, né? Até ontem, quando nós saímos do Maracanã e a gente saiu tarde de lá, para mim, pelo menos, não tinha sido passado essa informação. E muitas situações que aconteciam durante a competição, até a gente brincava ontem, que o Tite ficou sabendo desse noticiário, que falava que ele sairia para assistir uma série de coisas que tiraram, não sei de onde tiraram, né? Que saíram na imprensa esportiva. E a gente não conseguia ter esse espaço para isso, né? Como eu disse, agora a gente está começando a ler, ver, curtir, né? Ver para curtir a vitória, né? Não ficamos sabendo, até ontem eu não tinha sabido. Mas se for o Juninho, que já está lá com a gente, né? Veio para um projeto de uma outra magnitude, é um cara que trabalhou com a gente como atleta, que tem um desenvolvimento administrativo, que é um jogador que foi campeão do mundo, que tem uma postura de futebol nacional e internacional, né? No sentido de relações, de conhecimento, o tempo que ele está na CBF com a gente, os momentos que a gente viveu junto, eles são momentos de crescimento para nós e para ele. Ele agrega muito, é um cara que tem um nível tão bom. A gente teve um cara junto com a gente aí, não só os 3 anos da seleção, mas como um bom tempo no Corinthians, que evoluiu muito e que foi observado por um grande time europeu para para tomar a frente do seu projeto, né? E o Juninho vindo, se for ele mesmo, se confirmar ele, a gente fica feliz, porque é um cara que pode nos ajudar muito nessa experiência dessa, como é que eu vou te dizer, desse cargo que é muito importante no futebol. O cargo de executivo hoje no futebol mundial é muito importante, e acreditamos que o Juninho tem a condição, e se ele for escolhido, vamos ajudá-lo a desenvolver um grande trabalho, vamos dar continuidade com ele nesse grande trabalho. Perfeito. É só para te confirmar, realmente, todos os sites aí falam que vai ser o Juninho no lugar do Edu Gaspar. Te agradeço muito, mais uma vez, parabéns aí pela conquista. Afinal, é mais um gaúcho aí, campeão da Copa América, e esse título importante aí para a seleção brasileira, que não ganhava desde 2007. Grande abraço, uma boa semana aí, Kleber. Obrigado. Curti agora essa conquista, e depois voltar com toda a força para seguir os projetos que temos pela frente. Um abraço a todos aí. Kleber Xavier, da Reut. Mais um gaúcho campeão aí da Copa América. A gente tem 16 jogadores até hoje, toda a história, que foram gaúchos campeões da Copa América. E nessa edição tivemos os dois goleiros, né? Dois dos três goleiros como Sim. gaúchos campeões, o Alisson e o Cássio, um de Novo Hamburgo, outro de Veranópolis. E a comissão técnica, né? O Tite de Caxias, o Kleber de Alegrete, Taffarel lá de Santa Rosa, ou seja, gauchada no comando da seleção, a gente fica contente com isso. O Kleber está há 17 anos já, junto com o Tite, né? Isso foi aí. Auxiliar há um bom tempo, já é auxiliar há um bom tempo, e nota-se que a seleção brasileira, basicamente só com gaúchos nos últimos anos, né? Não só esses que você citou, mas a gente teve aí teve o Dunga, depois teve o Felipão, né? Teve o Mano Menezes. Mano, foi uma sequência forte. Sequência de gaúchos, hein? De gaúchos. São 7:22, temperatura em Porto Alegre nesse momento é de, vamos ver se mudou alguma coisa, não, continua nos 11 graus. 11 graus é a temperatura em Porto Alegre. Gaúcha ZH, 19 horas, a sua nova companhia, das 7 da noite às 8, sempre de segunda a sexta, aqui nas plataformas digitais de Gaúcha ZH. E tem muita mensagem chegando através do nosso WhatsApp, Manhago. Evaldo Franco, na sintonia lá em Marau. E aí, Daroit, manda um abraço pra galera de Estrela, Eduardo Paulazzi. Grande, Eduardo, um abraço, pessoal de Estrela, do lado da minha cidade, lá Nova Brest. Deve ser os parentes que estão mandando um recado, né? Acabamos de jantar cachorro quente. Douglas Mendes de Passo Fundo. Um cachorro quente é uma boa mesmo, hein? Preparando pra janta já, né? Olha aqui, estou uma base. O Flávio Gonçalves, no campus da URI, em Santiago, aguardando a filha e na escuta. Grande abraço aí para o nosso ouvinte lá de Santiago, Sidney Muchalowski, gremista de Major Vieira, Santa Catarina. Ouvinte todos os dias, desejando boa sorte aqui ao Gaúcha ZH, 19 horas. E tem uma novidade, meu amigo Gustavo Manhago, além do programa Gaúcha ZH, 19 horas, tem novidade também com o novo projeto gráfico do Jornal Zero Hora, que começa a rodar já nesta terça-feira. Está aqui conosco ao vivo no estúdio, na redação integrada, o editor-chefe de Zero Hora, Carlos Etichuri, para contar um pouco sobre essa novidade, o que os nossos leitores irão encontrar. Carlos, boa noite. Boa noite, Daroit. Boa noite, Manhago. Boa noite. Pois então, a gente está com... Já está rodando. Mais ou menos. Quase. Tem tempo ainda. O piloto foi rodado. Opa! Já há algum tempo, o Jornal Zero Hora tem, neste período, em junho e julho, mudanças que a gente anuncia para o leitor, né? São já 4, 5 anos que este período é um período marcado por mudanças no jornal. E este ano, o ano dos 55 anos do jornal, a gente está apresentando para os leitores um novo projeto gráfico e novos colunistas. É uma mudança bem significativa. O jornal vai ficar mais elegante, ele vai ficar com mais conexão com o leitor, com mais transparência. As mudanças vão ser perceptíveis já na capa do jornal, com uma mudança com os colunistas permanentemente na capa do jornal. Os colunistas hoje estão na contracapa, eles vão para a capa. São várias mudanças, Maiago. Alguma questão envolvendo tamanho de letra, cor, foto, o que que tu gostaria de destacar, sim, assim, para que, como tu disse, colunista na capa, sim, vai ser já uma percepção diferente. E alguma outra percepção, assim, que o leitor amanhã, cedinho, quando abrir a sua Zero Hora, vai poder notar, Carlos? Pois então, essa é uma reivindicação antiga dos leitores, né? O corpo da letra um pouquinho maior. E a gente conseguiu isso. Os nossos designers conseguiram aumentar o tamanho da letra sem perder conteúdo. Então a gente, essa é uma percepção que vai ser bastante clara, assim, já no começo. Nas pesquisas que nós fizemos, sempre que a gente faz mudança no jornal, a gente consulta os leitores. Isso já é uma tradição já. E nas pesquisas, essa foi uma percepção bem clara, assim, no começo, já quando as pessoas começaram a manusear o jornal, o piloto, né, os leitores perceberam o tamanho da fonte. A gente tem novidades também em relação ao espaço da Carolina Bahia. A Carolina ganha espaço no jornal. Ela passa para o topo de página com mais conteúdo de Brasília. O iote muda de lugar, o iote passa para frente do jornal, né, para as páginas iniciais, com uma lógica de começar a edição com um bom humor, né? Essa é a nossa perspectiva. Mas as mudanças não são só no projeto gráfico, embora seja bastante coisa. Tem mudanças também de colunistas. A gente, na edição de final de semana, tem 4 colunistas novos. Nomes novos, não é mudança de posicionamento, de páginas, são nomes, enfim. Nomes novos. No primeiro caderno, a gente tem o Rodrigo Constantino, que é um escritor, economista, bastante conhecido, com uma perspectiva liberal. O Rodrigo vai ter uma coluna semanal, nos finais de semana. E bem ali onde é o Túlio hoje, o leitor se bem no início, bem no início, nas primeiras jornal, páginas. Constantino, Túlio permanece onde está, Lia Luft à direita nas páginas. Essa é uma mudança no primeiro caderno. Depois do caderno Vida, tem 2 mudanças também significativas. A Bruna Lombardi e a Monja Cohen se intercalam em colunas quinzenais. Mas também atendendo a uma demanda do leitor. No final de semana uma, no final de semana outra. Exatamente, atendendo a uma demanda do leitor. A ideia de uma coluna mais light, sobre espiritualidade, é um assunto que tem crescido a demanda junto aos nossos leitores. E a Bruna está nesse viés agora, então? Sim, né? Nesse viés. E a primeira coluna dela, que vai ser no próximo final de semana, é bem bacana. Ela fala sobre a relação dela com o Mário Quintana, uma coluna legal, já está conosco. Tenho certeza que os leitores vão gostar. Legal. E bom, a mudança, acho que é importante falar, que tu frisou já, baseada sempre em opiniões dos leitores de Zero Hora. Sim, né? Não é o editor Carlos Itchuri lá que acordou querendo fazer uma mudança. Né? Característica, Manuel, da gente, todas as mudanças que nós fizemos nos últimos anos, e como eu disse, essa época do ano é uma época que a gente faz mudanças no jornal, a gente faz baseado em pesquisas. Né? Além disso que eu já te falei, Maiago, são a mudança no primeiro caderno de colunistas, tem mudanças também no caderno Vida, e no caderno Viagem, perdão, e no segundo caderno. O caderno Vida não muda, só os colunistas que mudam. No segundo caderno tem um novo projeto gráfico, e o Viagem também, o leitor vai perceber uma nova... um novo corpo de fontes, valorizando mais ainda o projeto gráfico, as fotos no caderno, que são fotos belíssimas. Então também tem mudanças nos cadernos. E essas mudanças, elas encerram um ciclo de transformações nos cadernos que começou em 2014. E a gente está encerrando agora, então, com a mudança do Viagem e do segundo caderno. Legal, Carlos Etichuri, editor-chefe de Zero Hora. Sucesso, não é só o Gaúcha ZH 19 horas aí, inovando a programação de Gaúcha ZH. Também o Jornal Zero Hora a partir desta terça. Sucesso para o Gaúcha ZH 19 horas também. É um prazer estar aqui. Valeu. Hoje no dia do início do programa. Legal. Obrigado, Carlos Etichuri, editor-chefe de Zero Hora. Agora são 7 horas 29 minutos. Tá 7h29. Voando, hein? Passa rápido, o sinal marca 7:30 agora, Felipe Darote. Pois é, 11 graus a temperatura em Porto Alegre. Enquanto você conversava com o Etichuri, eu comecei a circular aqui pela redação de Gaúcha ZH, Jornal Zero Hora. Pessoal trabalhando aí, várias editorias. Eu me aproximei aqui da editoria de segurança, porque tem uma entrevista exclusiva que vai ao ar, será já nas próximas horas ou amanhã, pela manhã, meu amigo Lúcio Charão. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite aos ouvintes. A entrevista dos repórteres especiais Adriana Elion e Humberto Treze vai estar de madrugada em Gaúcha ZH, amanhã de manhã na Rádio Gaúcha e também nas páginas de Zero Hora de amanhã. São duas páginas com um novo projeto gráfico. Quem falou conosco, então, foi o Alessandro Spor, o Kiko, que era um dos donos da boate. Ele é réu por 242 mortes. Boate Kiss, lá de Santa Maria. Boate Kiss, desculpa. E 636 tentativas de homicídio. Ele falou conosco então sobre diferentes temas, desde como está a vida dele, desde o episódio, que foi em 27 de janeiro de 2013, como ele tem vivido, o que ele tem feito, o que ele pensa do julgamento, e tem uma questão que ainda está em aberto, que é se o júri será em Santa Maria ou se os réus ou as famílias irão recorrer para que seja em outro lugar. Essa então reportagem completa estará nas páginas de Zero Hora de amanhã e também em Gaúcha ZH e na Rádio Gaúcha. Show, Lúcio Charão, editor de segurança aqui do Jornal Zero Hora, de Gaúcha ZH. Lembrando aí que atualmente o processo da, né, que envolve a Boate Kiss, a tragédia, ele tramita no Superior Tribunal de Justiça, onde houve já uma decisão para que seja realizado o julgamento então pelo Tribunal do Júri, e ainda cabe recurso dessa decisão, como foi comentado pelo Lúcio Charão. Vou me aproximar agora aqui da editoria Minha Vida. Aliás, Sua Vida, perdão, que é isso, Felipe Darote. Estou me adaptando aqui, são várias editorias, né, Monhaco? Você sabe que a pessoa vai se perdendo ao longo do tempo aqui. Vamos ver aqui, eu vou sentar agora sim para conversar com a Aline Custódio, porque a Aline, Monhaco, ela tem feito uma série muito interessante, tem acompanhado a rotina de estudantes que irão prestar as provas do Enem. E a terceira reportagem da série especial vai entrar no ar nessa terça-feira, né, Aline? Boa noite. Boa noite, ouvintes. Sim, na verdade a reportagem ela já está no ar no site. Já está no ar, olha lá. Exato. Acesse nesse momento, Gaúcha ZH. Exatamente, acessem Gaúcha ZH, porque a gente tem as dicas desses estudantes, são três estudantes de Porto Alegre, de escolas públicas, de escolas privadas e também de cursinhos, né, que eles estão contando, assim, como eles estão se preparando para essas provas que ocorreram em novembro. E amanhã também a gente tem a edição impressa, né? A gente tem a edição impressa deste material, né? Então a gente conta aqui a história da Ana Carolina, que é uma estudante da escola do Colégio Santa Inês, aqui de Porto Alegre. Tem a foto dela aqui, uma menina sorrindo para a foto de quem que é? Do Marco Fávero. Exatamente. Além da Ana Carolina, que quer se tornar aluna de medicina, quer fazer medicina, né, também, prestar para a URGS. A gente tem também o estudante aqui, o nosso amigo Rafael Cabral, que é de Alvorada, e ele quer se tornar professor de letras depois. Legal. Exato. E ele faz, hoje ele está fazendo um cursinho pré-vestibular, um cursinho popular lá em Alvorada. E nós também temos o Rafael, o Guilherme, que é um estudante aqui da Escola Protásio Alves, aqui de Colégio Estadual, né? Bem em frente aqui, do outro lado da Avenida Ipiranga, próximo ao prédio aqui da Zero Hora. Exatamente. E além dos três dando essas dicas, nós temos dois professores de cursos pré-vestibular, de cursos preparatórios para o Enem, que também estão dando dicas para os estudantes, né? O que você encontrou nas histórias deles, assim, histórias em comum? Porque, claro, tem o estudante que está fazendo escola particular, tem o outro lado, que é totalmente oposto, que é aquele que está estudando numa escola pública. A gente sabe que é uma distância entre ambos muito grande, né? Na hora em que a gente foi buscar esses personagens, eu tentei buscar personagens bem diferentes. Por exemplo, o Rafael, de Alvorada, ele trabalha durante o dia, ele é casado, tem filhos e tá tentando agora, pela primeira vez, o Enem. A Ana Carolina, não, é o segundo Enem que ela vai tentar, mas o primeiro ela fez só por curiosidade. Então, e ela tá super focada. E o Guilherme é a mesma coisa, é o segundo Enem dele. O que eles têm em comum? A vontade de querer passar mesmo, assim. Eles largaram todo o resto, lazer, enfim. Eles têm lazer no final de semana, como eles dizem na matéria. Um dia da semana é pro lazer e o restante é para estudar e se dedicar ao Enem. A gente tinha uma quarta personagem e ela desistiu de continuar participando até por isso, pela dificuldade que ela encontrou em estudar, em conciliar estudo e trabalho. Né? Mas é isso, assim, essa vontade que eles têm está explícita nas três reportagens que a gente fez até agora. Perfeito, muito bom, obrigado. Aline Custódio, então, da Editoria Sua Vida, com essa matéria especial que já está lá em Gaúcha ZH, e as pessoas podem acessar nesse momento. Manhago. Gaúcha ZH, 19 horas, 7h35, 25 minutos para as 8 horas da noite. Daqui a pouco tem as informações do esporte. Atualização com o Rafael de Vério e o comentário de Pedro Ernesto Denardin. Luiz Souza, de Gravataí, ouvindo a Gaúcha, 19 horas, boa sorte no novo programa. O João, lá em Erval Seco, caminhando e ouvindo a Gaúcha, 9 graus de temperatura em Erval Seco. Jingle Bells, a banda Gaúcha, hein, Monhago? Descontrola aí. Qual é? Do outro lado aqui tá dançando aí, já que nem um maluco, né? Qual a atração que está antecipando essa música aí, hein, Felipe Darote? O assunto de política sempre é um assunto um pouco polêmico, às vezes um pouco pesado, às vezes é leve, né? Então a gente botou uma musiquinha para fazer a trilha sonora e eu vou conversar agora com a Débora Cademartori ao vivo aqui na Editoria de Política, Débora, porque na área da política, entre tantas outras coisas, temos aí um projeto do governo Eduardo Leite, né, da LDO, né, de Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2020, que possivelmente vai ser votado amanhã. Conta pra gente aí. Boa noite, Débora. Boa noite, Darote. Boa noite a todos. Parabéns pelo programa. Obrigado. Vamos lá. Vai participar muito. Só já te aviso. Tá, tudo bem. Então, vai ser tranca-pauta da Assembleia amanhã, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E esse projeto é polêmico porque congela o duodécimo dos poderes. Nos outros anos, eles recebiam 3% de reajuste e neste ano eles não vão receber nada. Então, o governo tem maioria para aprovar e provavelmente vai repetir o placar da PEC do plebiscito e o projeto da semana passada de privatização das estatais. Vai ter aí uma maioria folgada. Certo, obrigado. Mais algum outro destaque aí que está chamando a atenção aí da Editoria de Política? Te peguei na contramão ou tem alguma coisa aí sobrando? Ainda sobre RDO, o governador Eduardo Leite, ele não vai estar aqui amanhã, viu? Vai estar em Brasília amanhã e quarta-feira, acompanhando as votações, inclusive, os preparativos para a PEC da reforma da Previdência. Obrigado, Débora Cademartori. Ao vivo aqui na Editoria de Política, ainda sobre política, tem uma outra entrevista exclusiva. O Charão, da Editoria de Segurança, falava aí sobre entrevista com um dos envolvidos lá na tragédia, né, que responde pela tragédia da Boate Kiss. Tem entrevista, Manhago, exclusiva também, feita lá em Brasília. A gente vai conversar agora com a Silvana Pires, que participou dessa entrevista junto com a Carolina Bahia, com o ministro Sérgio Moro. Conta pra gente aí, Silvana, boa noite. Boa noite, Darote. Boa noite, Manhago. Boa estreia para vocês. Boa noite para os ouvintes. Sim, a gente estava pedindo essa entrevista já há algum tempo e a gente foi brindado em ter com o ministro Moro para essa estreia amanhã da Nova Zero Hora, né? Então ele tocou conversar com a gente e ele falou aí sobre a questão. A gente questionou ele se ele se sentia angustiado, porque afinal de contas cada semana sai ou não sai alguma coisa, né? E ele disse que ele não fica angustiado, que não tem esse negócio de ficar abalado por conta dessas mensagens que estão sendo vazadas, até porque, de acordo com ele, ele sabe o que eles fizeram durante a Operação Lava Jato, que tudo foi correto, com base na lei e na ética. E ele voltou a afirmar, que é uma coisa que ele vem batendo já desde o início, né, que para ele essas mensagens foram obtidas por meios criminosos, que a autenticidade delas não tem sido demonstrada. E essas mensagens estão sendo divulgadas, de acordo com o Sérgio Moro, com um sensacionalismo. Então, também retiradas de contexto. Por isso que, para ele, ele acha que não abala ele esse tipo de mensagens, né? A gente tem toda a íntegra dela no site do Gaúcha ZH, na página da Carolina Bahia. A gente também questionou ele sobre a questão dos áudios, que é uma coisa que se fala bastante, né? Que tem áudios que estão sendo ainda periciados, e por isso que não vieram à tona. Ele disse que ele acha pouco provável que tenha. Ele até comentou que ele não tem esse costume e ele pediu desculpas e disse que para as pessoas que têm esse costume de mandar áudio para o aplicativo, ele acha um pouquinho irritante, por isso que ele não acredita que tem áudios dele, porque ele não costuma fazer. Mas se tiver, o Moro disse que aquilo que ele vem sempre batendo, que ele acha que eles agiram com correção, né, em toda a Lava Jato, e que não teria nenhum problema se viesse também à tona áudios em relação a ele. E para Sérgio Moro, para a gente encerrar aqui, ele disse que o que está acontecendo é um sensacionalismo que tem como único objetivo, que sempre foi claro, que é anular e impedir novas investigações da Lava Jato. Isso é uma coisa que ele tem batido já há algum tempo, né, nas entrevistas, ou quando ele se manifesta também pelo Twitter, dizendo nisso, que ele acha que tem, que é um sensacionalismo em volta disso, que tem só esse intuito aí de prejudicar a Lava Jato. Maravilha, Silvana Pires. Obrigado, Silvana. Bom descanso. Boa noite, até a próxima e parabéns pela estreia. Obrigado, Silvana, lá de Brasília. Eu vou finalizar o nosso giro aqui pela redação. O pessoal está trabalhando aqui, estou vendo aqui a área de esporte. Deixa eu chegar aqui no pessoal do Segundo Caderno para conversar com o Júlio Ball, direto de Curitiba, né, para Porto Alegre. É isso, né, Júlio? Que tem uma questão bem interessante amanhã, né, o tradicional evento literário em Porto Alegre, o Sarau Elétrico, que está completando 20 anos. Esse é um dos assuntos que está sendo abordado por vocês. Boa noite. Boa noite, Daroit. Boa noite, pessoal. É isso mesmo, a nossa capa do Segundo Caderno de amanhã, a edição renovada aí junto com todo o material de Zero Hora, né, uma nova repaginação, fala do Sarau Elétrico, que foi criado pela Kátia Suma, uma comunicadora local aqui, que está completando 20 anos, e por isso a gente faz todo um especial, conta todas as histórias desse evento, que também tem a participação do Fischer, um escritor super conhecido aqui da cidade. E além disso, a gente apresenta oito saraus em toda a cidade, para o pessoal conhecer. Tem diferentes estilos, tem saraus de textão de Facebook, tem sarau baseado em outras obras literárias, enfim, tem opção para todo mundo, e por isso a gente tem um especial sobre esse assunto super relevante. Legal, e tem uma modificação também na parte que aborda os assuntos da TV no jornal, né, que vocês estão trabalhando. Exatamente, é mais ou menos isso, na verdade. Na linguagem visual, o que seria? É, na verdade, assim, agora a página 3 do Segundo Caderno, ela passa a ser temática. Todos os dias a gente vai ter um assunto diferente. Amanhã, terça-feira, o primeiro dia dessa repaginação, é a página de televisão. Então a gente apresenta os destaques de televisão, de tanto de streaming, como TV paga, TV aberta. E todos os dias vão ser temáticos. Na quarta-feira são espetáculos, na quinta os destaques de cinema. Então é bem variado. E a gente vai estar aí trazendo notinhas, trazendo o que a galera tem que estar de olho e... Enfim, tá dentro dessa repaginação, dentro da Zero Hora. Valeu, Júlio. Voltarei aqui, tá em outras oportunidades, tá? Valeu, Droid. Sucesso, valeu. Valeu, obrigado. São 7 horas e 42 minutos, temperatura em Porto Alegre, 11 graus. Estão me fazendo sinal aí que é pra voltar pra rua amanhã, Gu. Isso aí, Felipe Daroit, os nossos ouvintes seguem participando, mas a gente vai dar uma passada antes da manifestação dos ouvintes, dos destaques do Twitter neste início de noite. No trânsito, e o Lucas Abate está de volta no programa. Alô, Lucas! E uma situação muito mais tranquila amanhã, Água da Roite, do que do início do programa no trânsito. A movimentação já reduziu bastante e o trânsito já praticamente normalizou nas principais vias de Porto Alegre. A única região que segue com uma movimentação um pouco mais intenso é ali na Avenida Protaso Alves, nas proximidades da Arita Ragô até Manuel Elias. Para quem se desloca em direção ao bairro, tem o trânsito mais carregado ali na região. E também na Avenida Ipiranga, próximo do entroncamento com a Antônio de Carvalho, também para quem quer acessar a Bento Gonçalves e se deslocar em direção a Viamão. Esses são os únicos dois pontos em Porto Alegre, e tem também na RS-118, ainda está em atendimento aquele acidente envolvendo 4 veículos no trecho de Viamão. Então ainda os motoristas encontram cerca de 3 quilômetros de lentidão no quilômetro 34 da RS-118 para quem tenta acessar a RS-040. Esse não é o Gilberto Gil, né, Gustavo Manhago? Não. João Gilberto. Faleceu aí no final de semana, né? Eu falei porque teve uma brincadeira, né? Coitada, e Ana... Brincadeira não, foi uma gafe mesmo. Foi uma pequena gafe, né? Ana Maria Braga, hoje pela manhã, ela anunciou, né, que infelizmente o Gilberto Gil nos deixou, enfim, né? Na verdade, foi um pequeno engano dela, né? O Gilberto Gil tava numa turnê internacional, inclusive. E parabenizou o Filipão pela conquista da Copa América. Isso, é. Ela atrasou um pouquinho só, né? Porque o Filipão, obviamente, foi campeão já do mundo. E, aliás, hoje... Hoje é um dia... Muito ruim pro Filipão. Mas há 5 anos, no 8 de julho de 2014, o Brasil tomava 7-1 da Alemanha. Brasil treinado pelo Filipão. Aliás, Darote, este é um dos assuntos aí em destaque no Twitter em Porto Alegre hoje. Os 3 principais destaques: 7-1 Day, há 5 anos, né? O Brasil levava 7-1 da Alemanha lá no Mineirão. Cuesta. Por que que o Cuesta está sendo destaque? O zagueiro do Inter está participando de uma ação de marketing do clube na loja da Rodoviária Internacional. Então está uma participação de colorados imensa lá. Que, aliás, e também é um baita zagueiro, né? Vamos combinar, depois a gente pode até abordar aí a opinião do Diverio, que já está no estúdio. Deveria estar na seleção da Argentina com essa zaga que está na Argentina, não, hoje, melhor, né? Melhor que o Otamendi, né? Tanto ele quanto o Kahneman. Verdade. E outro dos assuntos mais comentados no Twitter, Mauro Naves, repórter da Rede Globo, que foi demitido hoje depois de 31 anos como repórter da TV Globo. Mauro Naves foi demitido, ele já estava afastado aí há cerca de 40 dias, né? Aquele caso envolvendo a Nájila, o advogado do Neymar, o advogado dela, o pai do Neymar. O Mauro teria fornecido números que não deveria de telefone, enfim, foi afastado no primeiro momento e hoje se confirmou a demissão deste repórter esportivo. 31 anos de TV Globo, é um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira. Agora possivelmente vai conseguir um emprego logo logo, né? Tem uma baita experiência, era um dos principais repórteres da Globo, né? Se já não está empregado, possivelmente aí deve estar nos próximos dias, né? 7h46, Christian Bach tomando um mate, curtindo Gaúcha ZH pelo aplicativo, diretamente de Boa Vista, em Roraima. Parabéns, Manhago e Daroite. João Henrique, de São Leopoldo. Parabéns, gurizada, excelente programa. Paulo Bueno, de Bagé, indo agora para as panelas. Bom, já teve cachorro quente aqui. Você sabe que sobre isso, eu estava conversando com a Andressa Xavier, que ela, enfim, participou de algumas pesquisas, né? E estava alguns eventos que ela foi como editora-chefe aqui da Rádio Gaúcha. E aí estavam tratando aí sobre o público, né? Que escuta rádio nesse momento aqui. E é muito esse pessoal que está chegando em casa, que está começando a preparar o jantar, né? Agora são 7 horas e 46 minutos. Então tem muita gente que nos acompanha, está em casa, não está afim de assistir novela, ou seja lá o que for, na TV, liga o rádio e vai fazendo os afazeres domésticos, né? Olha aqui, ó, Hugo Leonardi. Obrigado, senhor, minhas orações foram atendidas, ótimo programa. Vitor Hugo Leonardi, o náufrago de Balneário Pinhal, está feliz com o programa que está começando hoje. Boa noite, Daroite Manhagol. Emerson, gremista de Torres, teremos notícias da dupla Grenal neste horário? Sim! E o Rafael de Vera está aqui conosco para falar o que vai ser destaque em Zero Hora nesta terça-feira e o que é destaque em Gaúcha ZH. Tudo bem, Diverio? Tudo bem, Manhago, Daroite. Boa sorte, né? Para todos nós que participamos aqui do Gaúcha ZH 19 horas. É isso aí, um programa feito com muitas mãos e vozes. Me chamou a atenção, Manhago, falaste há pouco dos Trending Topics de Porto Alegre. Isso. E resolvi abrir o resto da lista. Ah, sim, eu citei só alguns. E aí, como o Twitter e futebol estão sempre muito próximos da Rod também, STJD é um dos assuntos. Por quê? Porque o Grêmio foi absolvido daquela acusação. Boa. De racismo, de injúria racial contra o Yoni Gonzalez, do Fluminense, então tá ali nos Trending Topics também por isso. Outro assunto ligado ao futebol, fora Tite. Aí, pô, mas como assim fora Tite? Acabou de ganhar a Copa América? Na verdade, isso é um post político. É um pessoal que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Não gostou muito da forma como foi o final do jogo ontem. O cumprimento do Tite, não ter aparecido direito na foto com o Bolsonaro, enfim, então começou essa polêmica também. Em compensação, os jogadores, né, a hora que o presidente foi, era mito, né, vários jogadores cantando. Exatamente. Juninho Paulista é assunto porque vai assumir o cargo do Edu Gaspar na CBF. Pete Martinez, Gustavo Manhago, é um dos assuntos também. Aquele jogador do River Plate, que foi o melhor jogador da América, ele tá com problemas lá no Atlanta, o time dele na Major League Soccer, e estaria disposto a sair de lá. E então tem os clubes se movimentando. Eu até apertei ali pra ver qual era mais da mobilização da torcida do Palmeiras, que é o time que vai mais atrás desse pessoal que tem mais dinheiro. E um último assunto também ligado ao futebol é a Copa Silverardi. Foi anunciada hoje, né, o campeonato tradicional da Federação Gaúcha de Futebol no segundo semestre. São 20 clubes, 4 grupos com 5 times, tem times tradicionais do interior, tem novidades, tem dupla Grenal. Jogam a partir de agosto a Copa Silverardi e são alguns dos assuntos que estão em Gaúcha ZH, como por exemplo o noticiário do Grêmio, a entrevista do Maicon, o André Silva estava lá acompanhando, o Inter treinou pela manhã, se prepara para o jogo contra o Palmeiras, perdeu o Zeca por 3 semanas... Bruno, né? Deve ser o novo titular da lateral direita aí por um bom tempo. E o Everton joga quarta, Diverio? Ah, o Everton chegou hoje à noite já em Porto Alegre, o André Silva trouxe essa informação e ele vai, Banhago, do aeroporto para a concentração. Valeu. Não tem tempo de comemoração pro Everton. Um dos melhores jogadores da Copa América, né? Melhor jogador em campo ontem, segundo a Comebol. Tá na seleção do campeonato, ele já não vai ter folga pro Everton. O Grêmio já trata o jogo como uma decisão aí contra o Bahia. O jogo de ida do Grêmio é na quarta-feira, 7h15 da noite. E o Everton vem, se apresenta e já vai pro jogo, já vai pra concentração e quarta-feira vai pro jogo. Os colorados devem estar perguntando, e o Guerreiro? Que viveu a mesma situação, jogou ontem, foi um dos melhores, também entrou na seleção da Copa América, empatou com o Everton, os dois com 3 gols, os dois com 1 assistência, o Everton levou o prêmio de chuteira de ouro pelo número de minutos, né? Como ele jogou menos tempo, ele fez mais coisas em menos tempo, a média foi melhor. O Guerreiro é a mesma coisa, chega hoje em Porto Alegre, se apresenta amanhã, treina amanhã, concentra, viaja e o Inter vai para São Paulo enfrentar o Palmeiras já com o Guerreiro. Valeu, Rafael Diverio, vai estar conosco mais seguidamente aqui também. Sempre que a escala me permitir, Manhago, é só chamar. E agora eu vou ficar muito atento ouvindo o Pedro Ernesto Denardin. Não, e aí o seguinte, né? Ele tá nos acompanhando aí desde o começo do programa. E eu quero dizer que a gente vai querer encerrar com chave de ouro, te deixamos 10 minutos, tá? Eu sei que você tá plugado a 40, mais ou menos, Pedro Ernesto. Mas você tem 10 minutos. Sim, para... me deixaram quarando aqui. Pô, mas 10 minutos. Eu fiquei, né, com muito prazer ouvindo vocês. Quero cumprimentá-los. Acho que isso é exatamente o que a Rádio Gaúcha tem a fazer. Eu já clamava por esse programa há algum tempo. Eu tinha falado já com o Sequim, com a escola, com os caras que mandam em nós aí. Sim. Porque entendia que a Rádio Gaúcha precisava de uma programação assim ao vivo, com apresentadores tão competentes como é o caso de vocês, com esta mobilização, com toda essa redação da Zero Hora. Olha o grande programa que se pode fazer. E está sendo confirmado nesse primeiro programa que eu estou aqui. Olha, às 5 para 7, no Correspondente Piranga, eu já estava ouvindo a Rádio Gaúcha plugado aqui no meu timeline, esperando o chamado, que aliás demorou bastante, né? Mas foi por uma boa causa, né, Pedro? Aliás, boa causa é o que a Gaúcha tem já essa semana, né? Termina a Copa América e a gente já entra com tudo em Copa do Brasil, né, Pedro? É importante lembrar também que no final do mês nós entramos também no Pan-Americano com o André Silva, né? Agora aí tá a Copa, imagina, saímos da Copa América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Pan-Americano. Só a Gaúcha faz isso no Brasil inteiro, não tem rádio similar neste momento a Rádio Gaúcha nas suas coberturas esportivas. Eu te confesso que eu fico muito orgulhoso, porque faz 46 anos que eu trabalho nessa rádio, já passamos por diversos processos, diversos chefes, já mudou direção, já mudou narrador, comentarista, repórter, mas não muda a linha de atuação da Rádio Gaúcha, que é sempre entregar para o seu ouvinte o melhor possível dentro dos projetos jornalísticos, é claro, né? E sempre com as questões presenciais. A Rádio Gaúcha está sempre presente nas grandes competições. Agora, na Copa do Brasil, por exemplo, na quarta-feira, está a nossa equipe lá em São Paulo. Depois, vai ter a nossa equipe lá no Paraguai. Vai ter a nossa equipe nos Jogos do Campeonato Brasileiro, nas diversas cidades. Depois vai ter o Pan-Americano. Estivemos na Copa América. O ano que vem, estaremos nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ou seja, a Rádio Gaúcha não deixa nada para trás. Absolutamente nada. Essa é a nossa obrigação. É o nosso DNA e a nossa obrigação. Nós precisamos entregar para o nosso ouvinte, que nos dá 80% de sintonia, a melhor programação possível, e é por isso que nós corremos atrás da máquina, Manhago e Daroite. Para fechar, Pedro, para fechar, D'Alessandro no banco... Não, para fechar vai cantar ainda, antes de fechar. Tá, antes de fechar, D'Alessandro no banco, Jean-Pierre no banco, o que tu acha dessas medidas dos nossos técnicos, Odair e Renato? Não, eu acho que a questão do Odair, ela é muito clara, eu viajei com ele, eu cheguei a dizer isso, né? E na espera do voo aqui em Porto Alegre para o Rio de Janeiro, ele foi lá assistir o jogo da seleção e eu fui para narrar o jogo. Ele estava me lembrando algumas coisas assim que eu acho bem interessantes. Do tipo assim, ó. Ele tem o Nico e o Guerreiro, que não são marcadores, eles são atacantes, né? Ele tem o Nonato, que é meio marcador. Se ele tiver mais o D'Alessandro, ele tem 4 em 11 jogadores que não marcam. Como o Palmeiras é avassalador, como o Palmeiras tem no Marcos Rocha uma jogada muito forte e alguns deslocamentos do Dudu ali pelo lado, e aí saem as triangulações com o Bruno Henrique, aquele povo todo lá que aparece por lá, ele está tentando, com o Patrick e não com o D'Alessandro, parar com esse tipo de jogada e parar também com os cruzamentos que o Palmeiras invariavelmente, ele joga a bola dentro da área para o cabeceio do Deverson, como aliás o Inter perdeu o jogo do Campeonato Brasileiro por 1-0 numa jogada exatamente igual essa, levantando a bola para o Deverson e ele de cabeça fazendo o gol. Então ele sai de um esquema mais refinado para um esquema mais rústico através do Patrick, mas o Patrick não é o Parede, é diferente. Ah não, mudou tudo. O Patrick é um cara de contenção, que sabe sair para o ataque, carregando a bola, conduzindo, é verdade, não é o lançamento forte dele, e até vai lá para concluir. E outra, no jogo de muita pancadaria, porque o time do Filipão é forte, chega, bate, vai para frente, tenta esmagar o adversário, o Patrick tem condições de dar uma resposta muito boa. Eu não sei se é a menor solução, mas eu entendo o raciocínio que ele faz. Tira o D'Alessandro e coloca o Patrick. Já em relação ao Grêmio, bom, não se tem ainda uma definição se não joga o Jean-Pierre. No Inter eu tenho certeza que joga o Patrick, pelo menos certeza até ali, né? Porque eu tô uma conclusão que eu tirei através da conversa que eu tive com ele e os treinamentos que tinha o Patrick no time titular e o D'Alessandro na reserva. Com relação ao Grêmio, eu tenho dúvida de algumas coisas, porque, por exemplo, tu tira o Jean-Pierre, tá bem. O Jean-Pierre foi responsável por 2 vitórias do Grêmio, responsável direto. Mas assim, ó, mais direto do que isso, não tem como. Ele ganhou 6 pontos para o Grêmio. Bom, e aí quem é que entra? Entra o Luan. Sim, mas que Luan é esse? O de 2017 ou o de 2019? Se for o de 2019, desastre. E o Tardelli? Que Tardelli é esse? Aquele que foi campeão da América com o Atlético, aquele que jogou na seleção, ou esse Tardelli do Grêmio? Se for o Tardelli do Grêmio, é o segundo desastre. Então, eu acho que a questão do Grêmio é bem mais grave. Eu acho que o Jean-Pierre precisava sair jogando. Ele, repito, é responsável direto por 6 pontos conquistados pelo Grêmio em 2 vitórias consecutivas, e o Grêmio estava lá na linha de rebaixamento, num constrangimento extraordinário. E eu acho que a partir daí seria bem melhor colocar o Jean-Pierre, porque colocar 2 jogadores que não vinham jogando absolutamente nada, sem nenhum teste, sem nenhuma relação, sabe? Tu não tem assim uma ideia, mas o que eles fizeram para merecer titularidade? Eles não fizeram nada, pelo contrário. Eles fizeram tudo para ser reserva e daqui a pouco eles se transformam em titulares e aquele jogador ganhou 2 partidas, tá fora, tá no banco. Olha, não sei se isso vai acontecer. Se acontecer, o do Inter eu entendo, o do Grêmio eu não entendo. Pedro, para fechar então, em chave de ouro, a música chama-se Cielito Lindo. Ai, cantando llores, porque cantando se alegra, Cielito Lindo, los corazones. Que maravilha, que maravilha. Enganei. Não, foi bem. É, Todo dia aqui vai ter uma música, só te aviso, hein? Vai treinando aí. É, não sei se o Daniel Escola vai ficar com ciúme, mas em todo caso. Valeu, Pedro, obrigado. Olha, parabéns pra vocês, eu acho que a Rádio Gaúcha dá um golaço trazendo esse programa, escolhendo vocês como apresentadores. Eu tenho muito orgulho de participar dele também, fui chamado pela escola para isso. E vamos lá. O nosso ouvinte quer informação, o nosso ouvinte, ele quer estar. E hoje a questão do aplicativo, ela está por dentro, né? Verdade. Tem mais aplicativo do que rádio hoje. Eu não tenho mais rádio, só tenho aplicativo. Tchau. Tchau. Valeu, Pedro. 7:58, o comentário de Pedro Ernesto Denadim para quase encerrar o programa ao som de Victor Clay. Vamos dar uma passadinha no trânsito, rapidinho só. Lucas Abate, 20 segundos para finalizar aí que a gente está em cima do laço, mas a informação do trânsito nesse horário é importantíssima. Vamos finalizar então, situação muito mais tranquila, já praticamente normalizada em todos os trechos, apenas a Avenida Ipiranga, que segue com uma lentidão um pouco maior para acessar Antônio de Carvalho, depois a Bento Gonçalves e seguir em direção à Viamão. 7:58, Gaúcha ZH, 19h, edição número 1. Vai ficando por aqui, sem antes dizer que futebol brasileiro nas suas 2 principais divisões recomeça essa semana. E a Série B está recomeçando hoje com São Bento e Sport lá em Sorocaba, interior de São Paulo. Brasil de Pelotas vai jogar no final de semana em Ribeirão Preto contra o Botafogo. E quarta tem dupla Grenal, tem Copa do Brasil. Gaúcha ZH, 19h, hoje é a primeira edição. Nós tivemos o Gaúcha 19h. Isso. Há cerca de uma década atrás, aí com o Cláudio Brito apresentando, né? foi um embrião do que hoje nós estamos tocando em frente por aqui. E vem aí o Fernando Zanuso com o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Amanhã estaremos de volta ao vivo aqui das 19 às 20 horas. Valeu, Manhago, um abraço, boa noite. Um abraço para os nossos ouvintes, os nossos internautas. Nos vemos nesta terça-feira. Tchau. Valeu. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo.